The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. Estamos de volta com o Sudencast de número 10. E Matheus e Thiago, tem um ano que a gente grava podcasts pro Contos Acabados. Faz exatamente um ano. Ano passado a gente gravou um podcast que se chamava Contos Cast. E o episódio foi, por incrível que pareça, O Hobbit, Uma Jornada Inesperada. E hoje nós vamos falar de O Hobbit, A Desolação de Smaug. Episódio comemorativo, então. Episódio comemorativo, especial. Não sei se... se o filme é tão especial assim, mas é disso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Frederico Tales. Eu sou o Thiago Viana. Eu sou o Matheus Souza. E esse daqui é o Sudencast de número 10. O tema de hoje é, galera, O Hobbit, A Desolação de Smaug. É um filme que tanta gente estava esperando que acabou dando uma rasteira em algumas pessoas. A Desolação de Smaug é o pior filme da carreira do Peter Jackson. Caraca, sacanagem. Beleza, bacana. Cara, o filme ele começa com uma cena que eu acho boa já, que é a do Thorin junto com o Gandalf. Essa cena eu achei bacana porque é bem fiel ao livro e no... Por incrível que pareça, é a cena que o Peter Jackson não teve que fazer muita coisa, né, pra ser boa. Ou pra estragar. É engraçado que o Peter Jackson ele chegou num nível tão grande de loucura que ele é o primeiro personagem que aparece no filme, né? Pois é, exatamente. Lá em Bree. Ele e a filha dele como um garçonete, né, no Pônei Saltitante. Mas, assim, o filme já não começa a desvirtuar daí. Nessa primeira cena, o Gandalf fala pro Thorin que ele precisa pegar a Pedra Arken pra comandar os exércitos. Mas no livro não é assim. No livro os exércitos ajudam ele antes dele ter a pedra, entendeu? Isso é verdade. Então, esse filme inteiro gira em torno de o Thorin precisando pegar a Pedra Arken pra governar os exércitos dos anões. Mas não é assim que acontece no livro, entendeu? No livro é uma questão de ambição e no... porque ele quer ter a pedra e tal, e no filme é meio que... É meio que ele precisa da pedra. É a união dele com os outros reinos dos anões. Mas assim, isso é um pouco explicado no Contos Inacabados, que tem um capítulo lá, que é só, todo sobre Erebor. E aí tem esse diálogo do Gandalf com o Thorin, em que ele realmente fala que o Thorin tem que pegar Arkenstone e tal, só que tá meio diferente no filme mesmo. Essa cena aí releva. Dá pra relevar, a cena é incrível mesmo. A próxima cena é que eu não consigo engolir, que é a do Bjorn. Eu fiquei muito triste, cara. Uma das partes que eu mais queria ver do livro. Exatamente. Todo mundo esperando o Bjorn. Primeiro, esperando um Bjorn bonito, né? Que aquele Bjorn lá é feio pra caramba. Não, eu achei que nem esse foi o problema, entendeu? Ele podia ser daquele jeito. O negócio é que transformaram ele no lobisomem, cara. Ele, tipo, ele não é um urso que perde a consciência e vira maluco, entendeu? Ele é um... Exatamente. Um animago, que nem o Matheus falou. E outra coisa, A coisa mais legal sobre o Bjorn... é a introdução do Bjorn, né? Ele chegando na casa do... como é que eu posso falar? A comitiva chegando na casa do Bjorn, contando aquela história e entrando de dois em dois os anões. Isso é muito legal. Eles simplesmente ignoraram, né? Ignoraram, exatamente. Quer dizer, é o que eu não entendo, cara. O Peter Jackson, ele pegou o Hobbit, que é um livro pequeno, e ele tem algumas coisinhas a mais em outros livros, mas não é muita coisa. Ele... transformou em 3 filmes e ainda assim não conseguiu pôr tudo. Pois é. Eu entendo que essa parte não ficaria muito legal num filme mesmo. Ia ser meio chato, mas Putz, essa introdução ficou muito fraca, cara. Não, e o próprio Bjorn tá mal construído no filme, porque, assim, no livro, em lugar nenhum do Senhor dos Anéis ou do Tolkien, fala que o Bjorn é o último da raça dele. Aí no filme ele já fala que é o último da raça dele. E aí como é que um cara que é o último da própria raça vai confiar numa galera que entra na casa dele, ele não sabe quem é, e ele ainda oferece os pôneis e oferece comida. Pois é. Não, e no livro eles fazem toda uma história pra você se apegar ao Bjorn, você gosta do personagem. No filme, ele é só um personagem que apareceu ali durante 5 minutos. Não, e foi ele embora. É só um NPC, né, cara? É, ele é só um NPC. Um NPC escroto. No livro, ele é um personagem foda. Ele faz uma ponta, praticamente. É, exatamente, é uma ponta. Cara, não, olha só, vamos pegar o seguinte. No livro, o Bjorn, ele é um cara mal encarado, mas você consegue perceber que ele criou um laço com os anões. E é justamente por esse laço criado que ele vai pra Batalha dos Cinco Exércitos. No filme, não teve tempo de criar laço nenhum. Então como é que ele vai pra Batalha dos Cinco Exércitos se ele não se importa com ninguém? Ele vai só pra bater em orc? É, ele vai lá porque ele odeia orcs, né? É, no filme rola a parada assim. Ah, eu odeio orc, vocês odeiam orcs, então, somos amigos. Não, é tipo assim, eu odeio anões, mas eu odeio mais ainda os orcs. Verdade, então, verdade. Lá, peguem meus pôneis. Terrível. Shut up and take my pôneis. É, cara, essa cena, ela sinceramente, ofensiva. Foi só pra agradar as pessoas que leram e pra falar, que legal, olha aí o Bjorn. Só isso. É, na verdade, pra gerar ódio, né? Pra falar, olha que merda, ele só apareceu. Era melhor ele nem ter aparecido, entendeu? Era melhor ele nem ter aparecido, realmente. Caraca. Não, e depois dessa parte, é que eu acho que, assim, o filme ele é muito grande, só que... ele não chega a ser tão lento quanto o primeiro. Mas ainda assim, a distribuição de cenas que eles fazem, eu não achei muito boa. Porque você tem uma cena que ela é enorme na cidade do lago, e as cenas que deveriam ser grandes são pequenas. As que deveriam ser pequenas são grandes. É, eu acho que esse é o problema essencial do filme, né? Então, você tem um filme que tem várias cenas que todo mundo quer ver, e você tem uma parte que não existe em lugar nenhum e que absolutamente ninguém quer ver. É, um terço do filme você coloca todas as cenas quase todas as cenas legais que todo mundo quer ver, e o terço seguinte do filme você enrola durante quase uma hora numa cidade que ninguém quer ver, com tramas que não importam pra ninguém, e puta que pariu. Cara, metade do tempo que eles enrolaram na cidade do lago, eles poderiam ter pego e investido na parte da floresta, que eu achei muito rápido. Podia, no livro, cara. É muito legal. Era a parte que eu mais queria ver. Eu fiquei chateado, porque a floresta ela ficou boa, só que é muito curto, entendeu? É, no livro, eles estão andando e aí eles começam, a comitiva do Thorin e o Hobbit, eles começam a ver um monte de luzes piscando, vocês lembram, né? Eles vão Lembro, se aproximar dessas luzes. Não tem nada lá. Aí eles ficam ouvindo barulhos de festa e luzes. Aí eles vão chegando nesse, perto dessas luzes, e ainda não tem mais nada lá. Até que tem uma hora que os elfos capturam os anões e o Bilbo salva todo mundo. Só que no filme não tem isso. No filme não tem nada na floresta. No livro, as pessoas acham aquele lago, os anões acham aquele lago, vocês lembram? E aí alguém bebe água. Cai, né? É, o bumbum que cai, né? Aí ele fica dormindo e tal. E aí no filme inventaram uma coisa de a floresta causa alucinação, aí fica todo mundo meio bêbado, não entendi o que foi aquilo, achei meio estranho. É. Peter Jackson adora fazer isso, no Senhor dos Anéis e no Hobbit, ninguém pode ficar alucinado, ninguém pode sentir medo, qualquer tipo de emoção diferente que o Peter Jackson quer transmitir, ele põe a galera drogada. Era pra ser uma floresta das trevas, né? Tipo, ficou legal daquele jeito, mas eu acho que deveria ter mais de trevas naquela floresta. Não, e outra coisa, essa cena devia ser maior pra passar a ideia de que a floresta é grande, né? Ali parece que a floresta é só um caminho, tipo, sabe? Não, a floresta é gigante, eles passam tempão nela. Cara, a floresta pra mim não é metade do tamanho da Cidade dos Humanos. Na minha cabeça, por causa desse filme, sabe? A Cidade dos Humanos, ela ficou... Esteticamente ficou legal, só que é chato o que aconteceu. Não, eu acho, né? Assim, o filme esteticamente ele tá todo lindo, sério. Todas as cenas são lindas e tal. Os cenários, quase, né, pelo menos. Todas as cenas são lindas. Os cenários, não tô falando assim dos 3Ds, mas os cenários são muito incríveis e tal. Tá, vamos lá, a gente passou pela floresta, agora a gente tá. Vamos pras aranhas. O que vocês acharam? Cara, teve uma coisa das aranhas que eu gostei. Que foi o seguinte, além da estética, né? Porque já tá bem claro que o filme é bonito. Mas no livro, o Hobbit e as aranhas falam. E eu tava doido pra... E aí, numa jornada inesperada, eu tava querendo ver as águias falando também. Eu tava pensando, cara, como é que os Peter Jackson vai fazer pras águias falarem? Porque no livro as águias falam também. Então eu já tava esperando que as aranhas nesse segundo filme não falassem. E aí o Bilbo põe um anel e elas começam a cantar. Aí eu, tipo, achei isso legal. Isso foi genial, sério. Realmente não esperava e foi muito bom, me pegou de surpresa. Assim, a parte das aranhas, ela foi bem rápida, só que ela foi divertida, ela foi legal. Não teve tanto problema pra mim quanto a parte do Bjorn, por exemplo. Essa parte das aranhas, pra mim, foi uma das melhores do filme todo. Não, em geral, a parte da floresta, ela é legalzinha, só que faltou ser maior pra inserir algumas coisas pontuais do livro. E aí, depois dessa cena, que as aranhas capturam os anões, e aí o Bilbo sai salvando todo mundo, chegam os elfos, né, e a Tauriel. Pô, eu achei que esse modo de entrada dos elfos, esse jeito que eles apareceram, foi interessante, entendeu? Não foi igual no livro, que é a parte que quando eles aparecem fazendo banquete lá, né, com as luzes. Mas foi legal, foi interessante. Eles, tipo, meio que salvando a galera das aranhas e capturando eles. Eu achei legal. Vocês não acham que o Legolas exagerou no lápis de olho nesse filme, não? Esse filme tá meio exagerado. Eu acho que o Legolas tá todo exagerado desde da Sociedade do Anel. O Legolas não é esse elfo que a gente vê nos filmes, se você for ler os livros. Mas na trilogia do Senhor dos Anéis, ele tá bem mais contido do que ele tá nesse filme. Mais ou menos, porque naquela batalha contra os olifantes, ele sai surfando em cima dos orcs e aí ele pula em cima dos olifantes. Mas, não, eu tô falando de ações, eu tô falando de maquiagem mesmo. O olho de maquiagem, saquei. Exageraram ele, né? Caralho, o olho dele tá brilhando nesse filme, sabe? Tipo... Não, e fora que assim também, o Legolas tá claramente mais velho, mais gordo, né? Do que no Senhor dos Anéis. Agora a Tauriel, cara, eu gostei de algumas coisas dela. Na verdade, eu só não gostei de uma coisa dela, que é simplesmente o triângulo amoroso dela com o Legolas e com o Killy. Nossa, aquilo é ridículo. Isso é meio bizarro. É ridículo. Isso não existe. Pelo menos eles acertaram no primeiro diálogo que ela... No primeiro ou no segundo diálogo que ela teve com o Killy. Que é quando o Killy tá preso lá dentro da floresta, né? Dentro do reino dos elfos da floresta. E aí a Tauriel começa a conversar com o Killy, puxar assunto. E o Killy começa a falar das luzes das estrelas. O que é bem plausível, já que os dois fazem parte de raças que surgiram na Terra-média antes da luz do Sol. Então é interessante eles falarem sobre a luz das estrelas e a luz do luar e sobre a noite. Esse diálogo eu achei legal entre os dois, mas agora o romancezinho eu achei muito desnecessário. Eu acho legal até a parte que eles estão conversando na prisão e ele tá jogando aquele amuletozinho pra cima. Até aquilo eu achei engraçadinho, sim, entendeu? Assim. Mas assim, eles não precisavam criar um laço amoroso entre os dois, sabe? Podia ser só uma coisa meio... Pô, tô te usando pra fazer ciúminhos no Legolas, mas, você é só meu amigão, sabe? Tipo... Podia ter sido uma relação muito mais simples. Ela tentando fazer ciúmes no Legolas e ele tentando virar amiguinho dela pra escapar da prisão. Só isso, pois é. Sabe? Resolvia todo... Ou podia ser aquela admiração que o Gimli tem pela Arwen, né? Exatamente. Não, pela Galadriel. Pela Galadriel. Que a Galadriel dá 3 fios de cabelo e ele fala, nossa, eu pedi um, ela me deu 3. É, tinha que ser uma isso parada é legal. Assim. Agora, uma admiração. Não, o lado é menos mal com o Killy porque ele é um elfo disfarçado de anão, né? Ele é o galãzinho, né, dos anões. Exatamente. Ele é o anãozinho maior que tem ali e o mais bonitinho. Que menos barba também nele, só tem um bigodinho de rito, sei lá. Agora uma coisa que eu achei legal antes dessa cena aí, ainda na floresta, foi quando o Legolas pega um desenho da mulher do Gloin. isso foi massa. E aí ele fala, cara, esse aqui é seu irmão? Ele, não, essa aqui é minha esposa. Tipo, eu achei isso muito massa. E quem é esse bebê feio aqui? Ele fala, esse é o Gimli. Tipo, esse é meu filho, foi uma Gimli. Foi uma referência legal. Foi divertido. Falar do Gimli. Pra um filme que tem 3 horas, tem muitas cenas rápidas. Tem. Cenas importantes e rápidas. E a gente perdeu um pouco daquela contemplação que a gente tinha no Senhor dos Anéis. E até numa jornada inesperada. No cinema, a gente fica empolgado, né? Porque a gente tá lá, pré-estreia e tal. Só que depois que a gente vai refletir um pouco, acaba que poucas cenas, até 1 hora de filme, são boas. de verdade. É, na verdade, até com a minha empolgação toda, eu já tava meio chateado com o filme. Ah, mas teve uma coisa. O rei elfo, ele é babaca igual no livro, né? Eles retrataram bem. Isso! O rei elfo, ele é muito babaca. O Tranduil, eu acho que ele é o maior vilão desse filme. Porque até o jeito... Sacanagem. Sério, até o jeito que ele se mexe me dá nojo, cara. Sim. O jeito que ele olha pros outros, assim, me dá nojo. Cara, mas depois que o Bilbo solta os anões, vem uma cena que eu achei ela super Sessão da Tarde, mas que é super divertida também, cara. Que é a dos barris. Essa cena, ela foi o parque de diversões do filme, né? Ela é exagerada, mas ela é muito divertida, velho. Você fica ali com eles, entendeu? É muito legal. É, apesar de não ter orc naquela parte, de verdade, foi uma boa adaptação. Os orcs, todo mundo, tipo... É interessante porque os orcs, eles têm um jeito, os anões têm outro e os elfos têm outro. E o Bilbo tá lá solto, tipo, o Bilbo tá lá perdido. Tem uma coisa que eu odeio nos orcs, velho. Toda vez que eles aparecem, que dá um close em algum orc, ele faz... Tipo, sempre. Sério? Sempre. Repara. Sério? É ridículo, eu não percebi, cara. Toda vez. Dá close em qualquer orc, ele faz... Tipo, velho, é triste. Caraca, velho. Eu odeio isso, velho. Mas aí essa cena ela é tão divertida que as pessoas mal reparam na parte Play 2 que é o 3D, né? Dela é terrível. 3D é muito dela videogame. É péssimo, cara. Pelo menos isso. Mas essa cena foi legal pra caramba, porque ele é um plano sequência, né? Entre aspas, é um plano sequência. Mas vocês perceberam isso? Não é um plano sequência, não. Tem vários cortes ali. Sério? Tem muito. Mas tem uma parte... Tem um plano ali que ele é bem longo e ele vai passando por cima dos barris e ele vai andando. Sim, ali. É que ele vai descendo junto com o rio, né? Isso é muito legal. Não, na verdade dá a impressão que a câmera tá descendo junto com o rio. Então você vê toda aquela cena passando, assim, como se estivesse correndo junto. Porque a câmera ela tá seguindo a ação, mas aí você tem vários cortes pra mostrar os diferentes personagens, entendeu? E vocês então perceberam na GoPro? As GoPros embaixo da água? Não, isso eu nem cara, pra achei pensar. Muito feio aquilo. Eu achei muito feio aquilo. Sério, eu nem vi. Nem sério, reparei. Eu achei muito desnecessário. Toda hora que tinha um anão assim, afundando um pouquinho, aí já subia a água na tela assim. Puta que pariu, cara. Pra quê? Cara, eu reparei na hora que ele tava usando uma GoPro. Caraca, uma GoPro, por quê, velho? Não precisava fazer isso. Pois é, mas essa cena em geral é uma das mais empolgantes do filme. Ela é muito boa. The Lord of Silver Fountains. The King of Carven Stone. The King beneath the mountain. Shall come into his own. And the bell shall ring in gladness at the mountain king's return. But all shall fail in sadness, and the lake will shine and burn. Beleza, e aí depois dessa cena dos barris, né? Eles encontram o Bard. O que, que vocês acharam desse personagem? O personagem é bom, mas eu acho que é onde o filme começa a ficar chato. É... O Bard, ele tem toda uma história que é feita pra você se identificar com ele e pra você gostar da causa dele, mas você acaba detestando o personagem porque é a partir dele que o filme cai de vez, né? Na verdade, há uma contradição, né? Porque os filmes do Senhor dos Anéis, eles são todos do Tolkien, do Senhor dos Anéis, do Hobbit. Eles são todos de fantasia e aí chegando nessa parte com uma crítica social, uma cidade aristocrata... E aí o Bard, ele é meio que o pirata revolucionário da cidade. E ele é um personagem legal, só que essa parte é muito chata. Justamente por causa disso, por esse background que você não quer ver. Não, e outra coisa, o background da cidade não acrescenta nada na história do filme. Sinceramente, não acrescenta nada na guerra, não acrescenta nada no dragão, sabe? Não acrescenta nada, tipo... Eles deviam ter feito uma parada diferente... Pra você se identificar com o Bard e com a cidade, né? Pra você gostar da cidade, mas você acaba odiando ela, sacou? Se existisse um outro filme num outro universo sobre essa cidade, talvez o filme seria bom. Talvez o filme fosse bom, entendeu? Porque tem uma história sendo construída ali, entendeu? E dá pra ver que se aquela história fosse bem construída, ela seria boa. Mas a história está totalmente fora de contexto. E isso ajuda, isso acaba atrapalhando, na verdade. Ajuda na atrapalhação da trama, entendeu? Então, se fosse um outro filme, num outro universo, talvez funcionasse, entendeu? Mas nesse filme não fez sentido nenhum. É igual eu tava falando pro Matheus, essa cena, eu acho que ela, essa cena não, essa parte toda da cidade, eu acho que ela foi feita pra ambientar quem não lê o livro, entendeu? Tipo, pra quem não lê o livro, sentia um apreço pelo Bard, sentia um apreço pela cidade, mas eu não, acho... Não, mas cara, é o seguinte, eu vou falar aqui uma coisa de verdade. Esse filme, ele vai gerar uma impressão muito errada do que é o Hobbit, muito errada, principalmente pra quem não lê o livro, porque ele não tem nada a ver com o livro, não, é com outra certeza, atmosfera, eu concordo. É outro ambiente. Mas eu tô falando assim, que eu acho que a parte da cidade foi feita, foi tão grande assim, pra ambientar quem não lê o livro, entendeu? Pra quem não lê o livro, meio que se apegar, assim. Mas foi extremamente chato, podia ter sido menor, podia ter contado uma história menor... Foi interessante também, a gente esqueceu também, inclusive, de mencionar, né? A gente tá seguindo aqui todas as cenas, mas relacionando com o livro. Mas tem uma cena que eu gostei bastante, só achei ela um pouco exagerada, mas gostei muito. Ah, é a cena não, do Gandalf em Dol Guldur. Isso foi incrível. Vocês gostaram? Eu achei muito bom. O Gandalf em Dol Guldur, cara, eu gostei. Salvou o filme, cara. É, não, assim, o filme foi aquela coisa, né? Eu li algumas críticas e muitas das críticas falaram: ah, o Hobbit, ele é um filme que tem uma trama e tem diversas subtramas e desnecessárias. Eu concordo, só que se tem uma subtrama que não é desnecessária, que acrescenta ao filme, é essa de Dol Guldur. Que ela cria uma ponta é muito legal. É o total plano de fundo, né, do Hobbit. É a razão pra existir uma história do Hobbit. Isso, exatamente. A princípio. Não, e fora que você vê o Gandalf fazendo o que você sempre quis ver, né? Que é desfazendo magia e lutando. Exatamente, cara. Cara, na hora que eu vi o Gandalf soltando uma outra magia que não fosse fogo de artifício, eu pirei, cara. É porque assim, o personagem mesmo explica no Senhor dos Anéis que ele só usa magia quando é necessário. E quando você vê no Hobbit ele usando magia, você, eita ferro, tem alguma coisa aí. E aí quando você vê que é o Sauron que tá lá, velho, você, caraca, meu irmão, não acredito. Essa cena do Gandalf foi uma das que mais me deixaram animado mesmo. Não, e acabou com o Gandalf preso, né, inclusive. Só tô pensando nisso agora. Isso, caraca, E assim, se a gente tá vendo se na parte lá do Smaug, né, no filme todo, na verdade, se a gente queria ver o Bilbo sendo um halfling ladino, a gente foi recompensado com o Gandalf sendo um mago, né? Ele foi um típico mago de RPG. Isso foi muito legal. É porque, assim, a gente não mencionou antes porque a gente tava seguindo cronologicamente com o livro O Hobbit, né? Que eles vão pelos barris, aí depois eles vão pro Bard. Só que entre essas cenas, às vezes cortava pro Gandalf e essas subtramas da Tauriel enchendo o saco do Killy. A parte deles cobertos de peixe foi sessão da tarde total, né? Vamos combinar. Ai, meu Deus. Eu tava tentando esquecer essa cena. Na verdade, eu tinha conseguido. Então, obrigado, de cara. Nada, de nada. Estamos aí pra isso. Nessa parte dos peixes é muito engraçado, porque tem duas situações diferentes. Numa delas, você tem um daqueles guardinhas lá da alfândega. Ele tira um peixe de um barril. E aí você já vê a cabeça do anão. O anão já fica com o olhão de fora, assim. E aí, numa outra situação, eles chamam dois capachozinhos, né, pra esvaziar os barris. E aí eles viram os barris no rio. E os peixes começam a escorrer. Eles não caem, tipo, um... Depois cai o outro. Eles escorrem pra dentro do rio, todos os peixes. Mas aí quando eles voltam, porque acontece alguma coisa, eles têm uma conversa lá e o cara manda eles pararem. quando eles param e voltam os barris pro local de origem, os barris estão tão cheios quanto no início, entendeu? Não faz sentido. Isso é, eu percebi, cara. Jesus tava dentro dos barris, né? E aí, tipo, eles iam derrubando. E o Jesus, cara, ia usando magia de multiplicar, né? Multiplica, multiplica. E só pode, cara. É a única explicação que eu encontrei. Ah, mas teve uma coisa que foi legal. Nessa parte eu achei legal eles negociando com o Bard pra levar ele. No lance de, ah, você tem filhos, você precisa disso, saca? Tipo, ah, não, é. Mostra que o Bard não é o cara certinho, que ele se corrompe também. Tipo, pela situação, né? Esse diálogo foi importante pra mostrar que o Bard é um cara que tem família, que a mulher dele morreu, que ele não é tão certinho assim, que ele é um revolucionário e tal. Tipo, na verdade, essa parte toda da cidade, que é grande até demais, foi só pra isso. Foi pra mostrar que o Bard tá lá e que ele é um revolucionário. Tipo, não precisava dessa cena toda. Só que aí o Thorin, né, eles vão lá, conseguem entrar na cidade depois das cenas dos barris, que eles fazem um acordo com o Bard, eles entram na cidade, aí eles ficam dentro da casa do Bard, até que o Thorin, ele é descoberto, né? Tipo, descobrem que ele é o Thorin Escudo de Carvalho, e existe uma profecia na cidade de que esse anão realmente iria voltar, né, o rei. E todo mundo, os habitantes, né, os camponeses, na verdade, não é, são camponeses, os lagoneses. É a cidade do lago. Lagoneses. Mas os habitantes lagoneses. Dessa cidade, é os lagoneses, todos eles, acreditavam muito, né, nessa profecia. E aí quando começou o rumor a se espalhar de que o Thorin tinha voltado, foi uma parte que eu achei legal, porque isso tá no livro exatamente como tá no filme. Não tô querendo ser purista, né? Tipo, dizendo que tava igual e que eu achei legal, mas é porque ficou fiel. E como o livro é bom, no livro essa parte é legal, por ter sido fiel no filme, eu achei legal também. A gente tá falando muito do livro em comparação ao filme, mas o problema não é o filme ser igual. Porque, tipo, por exemplo, a parte do barril e a parte dos elfos não é igual e é legal, diferente, entendeu? Né? O Gandalf e Dol-Guldur não tem e é legal. O problema isso, é que exato. Ele pegou uma parte do livro que era chata e esticou demais. O maior problema é esse, não é... E esticou ao infinito. É, não é assim, né? Que é diferente. Porque as partes que são diferentes do livro são legais, entendeu? É o que eu quero falar. Até aqui, aquelas coisas que a gente reclamou ali da floresta e do Bjorn são um pouco... Dá pra você relevar. Só que é aqui que o filme fica chato mesmo. Foi aí que eu fiquei, poxa, tem que sair uma versão reduzida. Exatamente. Do filme. Se a gente... No Senhor dos Anéis, todo mundo queria as versões estendidas, né? Nessa trilogia a gente quer as versões reduzidas. E é isso que deixa puto, porque até essa cena, você tinha partes ótimas, partes muito boas do livro, que você queria ver muito, e você tinha essas partes bem reduzidas. Mas isso não te importava muito, tipo, você queria ver mais aquela cena. Mas aquilo não era tão ofensivo, porque você não tinha ideia de que viria uma cena tão gigantesca e tão desnecessária ao mesmo tempo. Então acho que é o fato de essa cena ser enorme é o que faz as outras cenas parecerem tão pequenas e tão incômodas. O problema é esse, é porque você fica puto sabendo que dava pra eles terem reduzido essa cena. E aumentadas que são legais, sabe? Tipo, dava, entendeu? O problema é que dava e não aconteceu. Isso. Não é que teve um monte de coisa importante. É. Não, teve uma coisa chata que podia ter sumido. Que ela tomou o tempo tomou dos outros, né? Tudo. Uma coisa chata que ela acabou cobrindo as coisas. E não era uma legais. Coisa chata, mas necessária, né? Porque às vezes você tem uma situação chata e necessária. Essa não é. Cara, eu resolveria essa cena toda da cidade em 10 minutos. Eles chegam na cidade junto com o Bard. E aí todo mundo vê eles e diz, olha só, a profecia, não sei o quê. Aí eles contam a história e sim, cara, eles vão embora com as armas. E aí a parte que eu quero chegar é essa, vamos lá. Os anões, eles sobem na montanha. Pois é, eu achei muito estranho aquela coisa de... Oh, meu Deus, Bibo, você tem bons olhos. E é uma estátua, tipo, enorme, gigantesca, com uma escada de pedra escrotíssima, sacou? Uma parada assim que qualquer idiota veria de longe, saca? Acho que no livro a porta é bem mais escondida, né? Mas a partir daí é que fica, as coisas ficam legais, né? Que eles sobem na montanha e aí tem aquele joguinho de diálogos que tem, inclusive, tem no livro, que eles ficam falando que a última luz do dia dos Durins É, quando a última luz do dia dos Durins brilhar, aí a porta vai aparecer. E aí você fica naquele dilema, pô, qual é a última luz do dia dos Durin? Aí acaba a luz do sol do dia dos Durin e todo mundo vai embora. E o Bilbo fica um tempão pensando, poxa, qual é a última luz? É, isso ficou incrível, isso ficou muito legal. É a luz da lua. Isso é muito bacana. E eles abrem a chave e eles ficam conversando lá umas coisinhas e tal. Não, quem é que vai? O que a gente vai fazer a partir daqui? Aí o Bilbo entra junto com o anão. Que, qual é o anão? É o velho, não lembro qual é o anão. Mas é o velho. É, o braço direito do Thorin lá. E aí eles entram juntos e fala, aí ele fala pro Bilbo: Bilbo, agora é sua vez, você vai chegar lá. Se você encontrar o dragão, não acorda o dragão. E aí, cara, ele entra na montanha e você vê uma sala gigantesca, cheia de ouro. Cara, a minha imaginação não era daquele jeito. Pra mim tinha muito menos ouro do que tava naquela cena. E aí, pra mim, a melhor cena do filme inteiro. Foi a cena que salvou o filme. É a partir do momento em que o Bilbo entra naqueles salões de embaixo de Erebor pra roubar a Pedra Arca. Agora, e o que eu achei muito acorda, massa, cara, nessa parte, é que eles mantiveram aquele diálogo que ele tem com o dragão. Que ele fica chamando o dragão de vários títulos diferentes, e cada um mais legal que o outro, e eu acho muito engraçado. É, ele chega lá e ele... O Bilbo, né, a primeira... É a única cena em que o Bilbo realmente é o Halfling Ladino, né? Que ele tenta não fazer nenhum barulho, e aí ele vai andando e tenta procurar a Pedra Arkin. Até que chega uma hora que ele tá, tipo, atrás de uma coluna, aí ele passa depois dessa coluna e ele vê o dragão, sabe, assim, tipo, dormindo. Cara, e você já começa a ter noção de como é que é o dragão e de que aquele dragão que tá nessa cena... Ah, isso eu concordo completamente, é o melhor dragão, cara, de todos os tempos. Foi o dragão mais bonito do cinema que eu já vi. Que geralmente dragão tem sempre um quê de tosco ou um quê de 3D escroto, saca? Esse não, esse você conseguir acreditar. E outra coisa legal que eles fizeram foi fazer o dragão se mexendo do lado direito do Bilbo. Aí você, caralho, ele tá ali. Aí de repente ele tá se mexendo lá no inferno. Você fala, caralho, o dragão é gigante. Aí de repente ele olha pro lado esquerdo e ele tá se mexendo também. Você fala, caralho, o dragão é a sala inteira, saca? Tipo, é muito bom, velho. É, velho, exatamente. É o dragão gigantesco, cara, muito bom. Não, e eu fiquei assustado, porque eu fiquei pensando, caraca. Quando você lê o livro, você fica pensando, pô, eu queria estar do lugar do Bilbo. Só que, cara, o Bilbo tá morrendo de medo, velho. Olha o tamanho desse dragão. Eu me senti com medo quando eu assisti o filme. Eles conseguiram impor a fúria de um dragão enquanto a gente assiste essa cena. É muito bom, cara. É muito bom. Essa parte... É, e o dragão não tá só muito bonito, mas ele tá muito bem representado no áudio também, exato, né? A voz dele tá... Sim. Como se espera que seja a voz de um dragão? É, quem interpretou ele... Foi o Benedict Cumberbatch, e não só no áudio, porque inclusive o lip sync também, né? E a captura de face, exatamente, a captura dos lábios e da face dele, todinha. Então, inclusive, o dragão lembra muito o Benedict Cumberbatch, que é o que fez o Sherlock, né? Fez o Sherlock e o Khan no Star Trek. E dublou também o Necromante, né? No mesmo filme. É, esse cara, ele ajudou... O cara, ele elevou o nível do filme, pra falar a verdade. E a voz do dragão ficou muito boa, cara. Ele muito grave e imponente. E você fica com medo toda vez que você ouve uma sílaba dele falando. E ele fala, e quando ele fala, a poltrona treme, porque é um grave tão escroto que a poltrona treme. E aí você não sabe se é a poltrona que tá tremendo e você tá parado, ou se é você que tá tremendo e a poltrona tá parada, entendeu? Então isso é muito foda, né? Caraca, é verdade. Essa é aquela hora que ele abre o olho e você esquece completamente todo o tesouro, né? O tesouro é como se não tivesse mais existido na sala. Exatamente. Inclusive tem um diálogo que é exatamente o mesmo nessa cena, que é a que o dragão fala: eu sou a fúria, minhas asas são como furacões, minhas garras são como espadas, minha escama é como escudo. E é muito bom, isso é de arrepiar essa cena. Tipo, é exatamente o que tá no livro, eu achei isso muito bacana, cara. Eu sou o rei sob a montanha. Não, a cena toda do dragão. I am king under the mountain. E aí, né, acontece que, tipo, o dragão começa a gritar e os anões, eles ficam, tipo, com medo. Caraca, o que que tá acontecendo? E aí toda... E aí eles entram toda na montanha. Toda a magia criada num diálogo ótimo entre o Bilbo e o dragão é destruída. A partir do momento em que os anões começam a humilhar o dragão, né? Tem uma parte que é terrível. Que é quando o Bilbo coloca o anel pela primeira vez, o dragão para na frente dele, com o focinho na frente do Bilbo e fala: ah, você tá escondido, mas eu tô sentindo seus cheiros. Eu sei que você tá aí. E eu sei que você tem amigos anões, que eu sinto o cheiro deles à distância. E aí, tipo, uma cena 15 minutos depois, tá todos os anões passando bem devagarzinho e o dragão do lado deles, assim, tipo, meio que procurando, mas é sem saber onde eles estavam, sendo que eles estavam do lado. É muito trapalhões, né? Muito terrível. Totalmente trapalhões, sacanagem. E essa parte, ela também não existe no livro. Não existe. Eles não fazem aquele plano todo. Na verdade, a partir do momento em que o dragão fala bem assim pro Bilbo no livro: eu sei que você veio da cidade do lago, que você tem a ver com os anões e com os humanos, então eu vou lá destruir todo mundo porque eu já tô cheio disso. É a partir daí que o dragão sai da montanha e vai destruir a cidade. E no filme não, no filme ele fala isso, aí os anões entram na montanha, e aí tem todo aquele plano de ligar a fornalha e de derreter o ouro, que parece um ovo de Páscoa. Nessa hora eu já tava tão descrente, eu até falei pro Thiago na hora que a gente saiu do filme, nessa hora eu já tava tão descrente com esse filme, que eu não tava duvidando que o dragão ia morrer ali mesmo. Pra mim, o dragão ia primeiro morrer ali, o ouro ia esfriar e ele ia ficar morto lá dentro do ouro. Aí o dragão levantou, e aí ele levantou o voo, só que todo coberto em ouro. E aí eu pensei, puta que pariu, na hora que o dragão sair da montanha, o ouro vai esfriar, ele vai ficar todo duro e vai morrer afogado. E pra mim... fazia muito sentido isso, e do jeito que o filme tava indo, eu não duvidava, sinceramente. Mas convenhamos, eu não duvidava. O dragão dourado foi legal também, eu fiquei vai. Com medo, não. Eu achei foda. Cara, foi bonito. Não, pra mim foi isso que eles fizeram. Pra mim toda essa cena da fornalha foi só pra justificar um dragão de ouro nos céus da Terra-média. Tipo, pra todo mundo ficar, caraca, que bonito. Não, ficou muito bonito ele balançando o ouro assim, né, pra sair. Essa parte foi bonita. E é justamente aí que, tipo, acaba e ano que vem, tchau, gente, ano que vem acabou o filme e corta, cara. Eu tava esperando o dragão sair da montanha. Na hora que ele saiu da montanha, eu pensei, cara, é agora que ele vai morrer, é agora que vai acontecer uma guerra. Eu ainda pensei que faltava, tipo, sei lá, cara, deve faltar meia hora pra acabar o filme. Eu não sabia que já estavam quase em 3 horas. Ah, eu também. Aí eu tava esperando... Eu não esperava que ia acabar ali nunca. Eu tava esperando o dragão ir pra cidade e aí começarem a batalhar pra matar o dragão. Eu pensei que ele iria morrer ali mesmo. E aí, do nada, ele fala, tipo, depois que ele se livra do ouro que tá coberto, que cobriu o corpo dele, ele fala, I am death, I am fire. Aí corta. Psh. Aí você fica, quê? Exatamente. Acabou? Como assim? Como assim? Acabou o filme? Até porque no trailer mostravam as paradas pegando fogo, que eu imaginei que era a cidade já pegando fogo. Mas não, era só um flashback. É, o flashback, exatamente, cara. Essa pegadinha foi... É o flashback da cidade de Dale, né? Que é a cidade que veio antes da cidade do lago. Mountain below, keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over Durin sun. Aí todo mundo ainda fica tipo assim, quê? Tipo, 5 minutos na poltrona, não acredito, só ano que vem, cara, não acredito. Exatamente assim. Só ano que vem, eu não posso. Mas eles podiam ter colocado uma música nos créditos que ajudasse nesse espírito, né? É, uma música mais épica, eles, né? Eles colocaram música de banheiro, cara, eu já fui em banheiro só que colocava aquela música, sabe? Eu queria uma música mais épica e orquestrada, né? Eles que botaram tipo pois uma é. Voz e um violão. Eu queria uma música que me desse o tom de urgência... Que é o dragão saindo do sono dele de anos pra ir atacar a cidade, cheio de fúria, entendeu? Eu queria uma música que me desse urgência, que me dissesse, cara, fudeu, sabe? A música reforça a parte lenta do filme, né? Exatamente. Reforça aquela lentidão da cidade que você acabou de ver. A lentidão da cidade junta com o romance da Tauriel com a não elfo. É, a música, eu acho essa música boa. Ela se chama Icy Fire e ela fala sobre a amizade dos anões. Tipo, fala tipo, se nós formos morrer aqui dentro dessa montanha, vamos todos morrer juntos. E que um vai ajudar o outro, que não sei o que. É a música mó bonitinha, que fala sobre a amizade deles. Só que ela é muito lenta, é um folkzinho voz violão, entendeu? Ela não é nada de épico e nem é orquestrada. Pois é, não, e imagina, uma letra que fala sobre um dragão que destrói as coisas e toma a montanha, tem muito mais impacto num final desse do que uma cançãozinha sobre a amizade dos anões. Faltou empenho aí, sabe? Isso é verdade. Então, eu tenho que falar que a gente meio que falou mal de bastante parte do filme, mas que no geral eu acho que ele foi um filme bom, só que assim, a gente tava esperando muito mais, entendeu? Não é que o filme seja ruim, é que ele poderia ter sido melhor. Pra mim foi também. Poderia ter alcançado mais. Pra mim também foi a mesma coisa. A gente já tem o carinho pela Terra-média, que já ajudou bastante. A gente lê o livro, já tá bem ambientado, mas ele poderia ter sido melhor, mas é um filme bom, vale a pena ser assistido. Faltou, na verdade, uma melhor distribuição de cenas, né? Faltou cortar muita coisa, distribuir bem, montagem, né? O que o pessoal chama de montagem na hora de você editar um filme. Faltou uma montagem melhor. O que fica a impressão é de que todas as cenas que o Peter Jackson filma... Fica a impressão de que o Peter Jackson nunca teve uma aula de montagem, né? A impressão que dá é que se você assistir uma aula de montagem no YouTube, você vai saber mais sobre montagem do que o Peter Jackson. Nesse filme. Pois é. Então, eu tava falando, deu a impressão que o filme é feito por um diretor que não conhece o Senhor dos Anéis, entendeu? Parece que eles pegaram um diretor normal, assim, que precisou fazer o roteiro do Hobbit rápido pra fazer um filme. E não é assim, porque a gente sabe que o Peter Jackson é todo... Mas não é, é o Peter Jackson, cara. É. Ele é o maior fã de Senhor dos Anéis. Tem uma coisa que influencia muito nisso, e eu até quase entendo. Porque essa é possivelmente a última vez que ele filma sobre a Terra-média, né? Com essa trilogia do Hobbit. Dá pra entender que ele quer colocar o máximo de coisas que ele puder. Ele quer filmar o máximo de coisas que ele puder. Mas tem muita coisa que ficaria muito melhor como extra do que no filme mesmo. Porque eu não sei se ele aprendeu isso nos 40 anos de carreira dele. Mas hoje em dia você pode colocar conteúdo extra nos extras, então você não precisa fazer um filme de 17 horas com cenas desnecessárias, entendeu? Você pode colocar, pra quem é fã, umas cenas extras no menu, então é muito mais simples. Desolation of Smaug.